Muito boa tarde, notícias às 18 horas aqui na Rádio Boa Nova, terça-feira, 11 de novembro. Neste bloco informativo vamos falar-lhe do motociclista de 18 anos que morreu após colisão frontal em Oliveira do Hospital. Oliveira do Hospital é dos municípios mais transparentes da região. Câmara de Nelas quer criar Universidade do Vinho. O jovem de 18 anos que ao início da manhã desta terça-feira esteve envolvido numa colisão frontal entre um motociclo e um ligeiro de mercadorias ocorrido entre Campo e Diga e Fel, no concelho de Oliveira do Hospital, acabou por perder a vida. Segundo apurou a Rádio Boa Nova, o jovem condutor do motociclo terá chegado cadáver ao serviço de atendimento permanente do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital. O acidente ocorreu cerca das 9 da manhã, tendo o jovem, com residência em Lourosa, no concelho de Oliveira do Hospital, sido socorrido pela equipa do INEM, da Corporação da Cidade, e também pela CIV de Arganil. Em estado inconsciente e com múltiplos traumatismos graves, com maior incidência na zona da cabeça, o sinistrado foi transportado para o Serviço de Atendimento Permanente de Oliveira do Hospital, onde foi confirmado o óbito. O corpo seguiu para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra. Neste bloco informativo, às 18 horas, aqui na Rádio Boa Nova, recuperamos o momento em que Marco Brito, o bombeiro da Corporação da Cidade de Oliveira do Hospital, deu conta do socorro que foi prestado à vítima. Por volta das 9 horas fomos alertados pelo CODU para um acidente com um veículo duas rodas, neste caso uma colisão frontal, com um veículo ligeiro de mercadorias. À nossa chegada, portanto encontramos, deparámos com a situação e da qual resultou um ferido grave. Tem vários tipos de traumatismos, portanto é um bólio traumatizado muito grave. As comemorações do Dia Europeu do Enoturismo, evento organizado pela Rede Europeia de Cidades do Vinho, RECEVIN, em parceria com a Câmara Municipal de Nelas e a Associação de Municípios Portugueses do Vinho, resultou em mais um sucesso. No segundo ano consecutivo foi celebrado o dia, desta vez com um programa mais abrangente, que atraiu ao Conselho de Nelas mais de 250 pessoas para as diversas iniciativas de fim de semana. O programa da visita guiada às adegas teve início na Lusovini, com uma explicação do projeto do futuro Centro Interpretativo da Vinha e do Vinhodão, bem como uma visita às instalações seguido de uma prova de vinhos. No Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão foi explicado todo o projeto, tendo o Presidente da Câmara Municipal de Nelas lançado a ideia da criação de uma Universidade do Vinho. Nestas instalações, capaz de projetar a região para as próximas décadas, aproveitando as potencialidades do vinho do Dão. As comemorações do Dia Europeu do Enoturismo tiveram como objetivo global posicionar o enoturismo, o turismo de vinha, como uma realidade única e múltipla em todos os Estados-membros da rede RECEVIN, ao incentivar o consumo dos produtos locais como argumentos de qualidade intrínseca da vida na Europa, promovendo uma homogeneização dos padrões de qualidade das diferentes vias de vinho europeu. Oliveira do Hospital classificou-se nos 5 primeiros municípios mais transparentes de toda a região, no conjunto dos distritos de Coimbra, Guarda, Viseu e Castelo Branco. A conclusão vem expressa no Índice de Transparência Municipal 2014, que foi apresentado publicamente no passado dia 8 de novembro pela Transparência e Integridade Associação Cívica, a entidade que avalia o grau de transparência dos 308 concelhos do país, através de uma análise da informação disponibilizada pelas câmaras municipais aos munícipes nas suas páginas de internet. No distrito de Coimbra, Oliveira do Hospital surge como o quarto município mais transparente e, a nível nacional, atribui-lhe o 47º lugar no ranking nacional. Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, considera que este resultado é o reconhecimento claro e inequívoco da gestão transparente que o seu executivo faz questão de imprimir à vida política autárquica numa perspectiva de cultura, de exigência e rigor. O Índice de Transparência Municipal, que anualmente avalia as autarquias do país que mais e melhores contas prestam aos seus munícipes, é composto por 76 indicadores, agrupados em 7 dimensões: informação sobre a organização, composição social e funcionamento do município, planos e relatórios, impostos, taxas, tarifas, preços e regulamentos, relação com a sociedade, contratação pública, transparência económica ou financeira e, por último, transparência na área do urbanismo. Realizou-se no passado dia 9 de novembro a final da Taça Dr. Artur Coimbra, competição de pesca desportiva, tendo como palco a pista de Penacova. Após ter vencido a eliminatória a 18 de maio, disputada entre 7 clubes, o Clube da Caça e Pesca de Oliveira do Hospital venceu no domingo a final realizada entre os clubes, o Clube da Caça e Pesca de Oliveira do Hospital, o Clube Pesca de Penacova, Vila Nova de Poiares, o Clube de Pesca do Seixo e Vila Franca. Terminamos este bloco informativo às 18 horas aqui na antena da Rádio Boa Nova, uma terça-feira marcada pela chuva intensa. Hoje é terça-feira, dia de São Martinho, não se esqueça de comer as castanhas, é tradição. Dou-lhe ainda conta do estado do tempo previsto para amanhã, quarta-feira, dia 12 de novembro. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está previsto céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se muito nublado até o início da manhã, com a ocorrência de aguaceiros fracos. Também está prevista a queda de neve acima de 1.500 metros até o final da manhã e vento fraco a moderado. Foram as notícias na Rádio Boa Nova, bloco informativo das 18, últimas notícias de âmbito local e regional. Notícias que voltam à antena da Rádio Boa Nova amanhã, quando forem 12 horas, notícias novas, é claro. Estas e outras informações podem ser consultadas no nosso site internet, em radioboanova.com e também na página do Facebook. Da minha parte é tudo, tenha uma boa noite de terça-feira, continue connosco. Até amanhã.